Sucesso! Na Palestina, ao vivo em São Paulo! O rei dos paredões. Se você me quiser, vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, viu? Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu Camaro. Ela me fez vender meu gado, agora no condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a rotina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente, aí não aguentei e falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor. Deixa de ser patrão dos meu cordão e ostentação. Não deixo não, não deixo não. Lacar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Lacar de ser patrão, beber uísque, ostentação. Não deixo não, não deixo não. Lacar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo. Sucesso, São Paulo! Tá pra nascer a mulher que vai fazer eu mudar o meu jeito. Neto LX, vem ver como o rico vive, sucesso! Ao vivo em São Paulo. Coisa boa! Ela me fez trocar de carro, logo eu que amava o meu Camaro. Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a rotina não combinava com a gente. Mas que menina indecente, aí não aguentei e falei que o coração sente. Lá pro inferno com seu amor. Deixa de ser patrão, beber o uísque, a tentação. Não deixo não, não deixo não. Deixar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, eu gosto de usar chapéu, véi. Deixar de ser patrão, beber o uísque, a tentação. Não deixo não, não deixo não. Lacar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não. Neto LX, o rei dos paredões. Repertório novo ao vivo em São Paulo. Não deixo não, não deixo não. Larga de ser patrão, beber o uísque, a tentação. Não deixo não, não deixo não. Melhor pedir o gordinho pra deixar de ser patrão. Não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Largar de ser patrão, beber uísque, a tentação. Não deixo não, não deixo não. Sucesso! Da PLX, o gordinho mais gostoso do Brasil. Um abraço, Igor Produções. Jesse Leg, meu parceiro Juscinho, é nóis. O verão é nosso!